cansado que tava da fome que eu tinha. Eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei, juntei um restinho de coisas que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de Copacabana, zazando na praia de Copacabana, dançando chachado pras moças olhar. Virgem santa, que a fome era tanta que nem voz eu tinha. Meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará. Foi aí então que eu resolvi comer gilete. Tinha um compadre meu lá de Quixeramobim que ganhou um dinheirão comendo gilete na praia de Copacabana. De dia ele ia de casa em casa pedindo gilete velha, e de noite ele comia aquilo tudinho pro pessoal ver. Eu não sei não, mas eu acho que o cabra comeu tanta, mas tanta, que quando eu cheguei lá aquela gente toda já tava até com indigestão de tanto ver o cabra comer gilete. Uma vez eu disse assim pra um moço que vinha passando: ó, decente, vosmecê não deixa eu comer uma giletezinha pra vosmecê ver? Tu não te manca não, ô pau de arara? Só uma, é que eu ainda não comi nadinha hoje. Cê enche, hein? Aquilo me deixou tão aperreado que se não fosse o amor que eu tinha na minha violinha, eu tinha arrebentado ela na cabeça daquele filho de uma égua. Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. E aí eu pegava e cantava e dançava o chachado, e só conseguia porque no chachado a gente só pode mesmo se arrastar. Virgem santa, a fome era tanta que mais parecia que mesmo chachando meu corpo subia, igual se tivesse querendo voar. Às vezes a fome era tanta que a gente arrumava uma briguinha pra ver se pegava a boia lá do xadrez. Eita, quentinho bom na barriga. Com perdão da palavra, que a gente devolvia aquilo tudo, que a boia já vinha estragada. Mas enquanto ela ficava ali, quietinha, que felicidade. Não, mas agora as coisas estão melhorando. Tem uma senhora muito bondosa lá no Leblon que gosta muito de ver eu comer caco de vidro. Isso é que é bondade. Com isso eu já juntei uns 300 merréis. Quando eu juntar um pouco mais, eu vou-me embora. Eu volto pro meu Ceará. Vou-se embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome. Só sapau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que tudo repente, porque tô achando que o tempo tá quente. Pior do que anda, não pode ficar.